nesse corre eu quase perco minha alma. Tive que manter a calma. Bagulho é ficar ligeiro nas áreas. Nego morrendo por nada. Meus mano são cangaceiro da praia. Te coloco na vala. Te chapo só com o cheiro da baga. Te derrubo igual bala. Mani, basta só uma palavra. Eu não atiro por nada. Sozinho na minha caminhada. E eu tô vencendo a batalha. De mim, eles procuram a falha. Eu não entrego por nada. Assim eu sigo minha jornada. Sozinho, eu tava preso na vala. Tive que achar um jeito pra poder sair. Carrego o cero na mala. Eu já passei as paradas, nem fiz o check-in. Money, money, nós quer money, money. Essa bebê quer meu money. Ela quer money, money. Vive essa rápida pra desfrutar. Eu sentindo o cheiro de ervas no ar. Money, money, money, money. Essa bebê quer meu money. Os moleque do Nordeste na...